eu quis te dar valor. Quero você de volta, acaba logo com essa dor. Lembro do seu cabelo, lembro da sua pele. Toda essa lembrança é o que mais me fere. Eu tava noite e dia ocupado e preocupado. Você bem na minha frente, meu olho vendado. Tudo tava diferente, eu desencanado. Quando acabou, eu que não tava preparado. Hoje eu sofro, mas pelo menos aprendi. Só por um momento eu queria você aqui. Eu quero topo, mas sem você não é igual. Esse sentimento devia ser ilegal. Mas eu não posso cair, não posso fugir. Meu erro eu vou ter que assumir. Não adianta querer sumir, querer sumir, querer sumir. Quantas brigas que eu queria evitar. Quantos dias que eu fiquei sem ligar. Espero que o destino te prepare o melhor. Encontre alguém e fique bem, mas não fique só. Só não quero demorar pra saber a verdade. Nessa vida todo mundo quer felicidade. Sei que a nossa história tinha que continuar. Todo mundo dizia que era um belo par. Eu e você, mas fazer o quê? Acabou, queria te ver, mas não dá. Sei que a fila andou, mas eu não esqueci. Continuo aqui, pensando em você, antes de dormir. Minha vontade é largar tudo e te telefonar. Se você me espera, eu vou te encontrar. Meu amor, longe de